Conversas Aleatórias. Estimados ouvintes, é com uma emissão, também é uma emissão, mas é uma emoção muito grande que eu digo que iniciamos desta forma a última emissão de Conversas Aleatórias. A última no mês de março, e para mim é a última porque, segundo a geração Miguel, já que eu sou o nome Miguel, pertenço a essa geração, o mundo acaba em março de 2016. Mais concretamente no dia 30 às 17h32 da tarde. Claro, 17 horas, 5h30. Bem, portanto, é com um enorme prazer que o Nuno Miguel se despede deste programa, porque o mundo vai acabar. Não é assim, Carlos Bonaparte? Pô, nem vou tempo de ouvir o meu Benfica ser campeão, tricampeão outra vez. É isso que eu tenho a dizer, Joaquim Pereira. E o Joaquim tem a dizer? Eu só digo que não sei o que dizer, porque estou muito comovido e não consigo dizer mais nada. Pronto. Eu também estava com o movido, mas agora já tenho no sítio outra vez. Olha, o meu está preso. Não está movido. É inadmissível estes dois locutores tratarem desta forma o fim do mundo, Miguel. Do mundo, Miguel. É uma loja que abriu ali do outro lado da rua. Esta é a emissão 146 Conversas Aleatórias para domingo de Páscoa, 27 de março. Ah, pois é que estamos a falar no fim do mundo, porque vem a morte e depois... Claro. Mas gravada no dia anterior, sábado 26 de março. Está tudo no sítio? Está tudo também. Está tudo no sítio. Hoje só temos dois tópicos. Três. Porque temos, antes de tudo, uma... Eu digo antes... Aí faz sentido. Antes de tudo, porque podia ser antes de uma coisa qualquer e não de tudo. Podia ser antes do fim, antes do meio, enfim. Temos uma notícia. Temos uma notícia a dar, que é... Esta é também a última edição do Conversas Aleatórias. Não estou a dizer as noias. Porquê? Sim, a última emissão... No canal. Ah, também pensei que era sem ser em on live. Não. No dia 9 ainda é. Mas no dia. Esta é a última edição do Conversas Aleatórias no canal 1. Não, eu nunca poderia dizer que era, a última edição. Até pronto, é a última emissão, estás a ver? Eu é que sei. Pois, eu nunca poderia dizer que era, a última edição gravada, porque pode acontecer a meio de um. Sei lá, maio, junho, julho, temos uma emissão qualquer que temos que fazer. Exato. Portanto, o que eu quero dizer é que esta será a última emissão no Canal 1, porque depois, a partir do dia... Portanto, na próxima semana não vai haver conversas aleatórias. Quer dizer, irá haver, mas vai para o ar no dia 4 e não no dia 3 de Abril. Vai para o ar no dia 4 de Abril. E já será na nova estação, que é a Rádio Antena Web. Não, não é Primavera. É a Rádio Antena Web. Aliás, Antena Web Informação. A Antena Web Informação... vai ocupar o lugar do Canal 2 que termina neste domingo e será então aos sábados e não aos domingos, será aos sábados às 4 da tarde. Claro que no dia 4, enfim, para que não paremos o programa, portanto, dia 4 será uma exceção, não é? Portanto, o Conversa Aleatória vai ser exibido excepcionalmente na segunda-feira e depois começará uma nova edição. Portanto, no dia 9 de Abril. Não é direito, mas... Exato. E assim será todos os sábados. E há essa particularidade de que perspectivamos nós que, na maior parte das vezes, o programa seja feito em direto. Já por isso é que ele foi ajustado para as 4 da tarde, que é a hora que habitualmente gravamos, aos sábados, e na Antena Web Informação, porque é um programa que tem como o principal argumento de existir o debate. E por isto mesmo, não é informação, num ponto de vista... Aliás, é informação, não é notícia, mas é informação. E é análise, porque é debate, e traz aqui também várias vezes acontecimentos da própria semana, portanto, enfim. Por isso, esta é a última edição, no Canal 1, e pronto. De certa parte, é a última edição. Lá está, é outra, é o fim do mundo 1. Do mundo Miguel I, que foi o rei de Portugal, há não sei quantos anos. Exatamente. Foi pois... o absolutista. Hoje temos o apoio do Pedro. Não foi esse que foi, que depois provocou lá a Guerra Civil de Portugal, 1520? Com o irmão, com o Pedro. Pois, com o Pedro, exatamente. Tu não sabes. E que Dom Pedro ganhou. Tu precisas de confirmação para essas coisas. Bom, efemérides, falar em história. Ora bem, no dia 23 de março de 1919, Benito Mussolini funda em Milão o Movimento Fascista de Combate, que dará mais tarde lugar ao Partido Fascista em novembro de 1921. Também no dia 23 de março, mas de 1957, a RTP põe em funcionamento os serviços permanentes dos centros emissores de Lisboa, em Monsanto, e de Lausanne, no centro do país. Coimbra. E para acabar, em 1976, morreu o marechal britânico Bernard Law Montgomery, herói da vitória aliada no norte da África na Segunda Guerra Mundial. É engraçado ter falado aí Monsanto e Lausanne. Monsanto, ainda anteontem, esta semana, apareceu nas notícias que não anda em discussão o que é que se há de fazer em relação ao parque natural e àquele espaço grande, altera-se ou não altera-se. Lausanne continua a ser assunto porque as pessoas continuam à espera do famoso metro, não é verdade? E a linha de Lausanne ficou parada e bem, as pessoas continuam à espera do dia de São Nunca. Bem, o mundo vai acabar antes da linha Exato, do metro. é. Acaba já na quinta-feira, portanto, não sei. Na quarta, Quarta! quarta. 30 é quarta. Já nem sei em que dia que eu disse. Bom, as invenções são assim, depois não sabe o que é que existe. Nós, a partir de agora. Olha, pensei que era uma coisa a sério. Pensei que fosse o tema que tivéssemos esta semana que fosse esse. Não, não. O tema tem a ver com o dia de 27 de março. Não o Dia Mundial de Teatro, bem, podia Mas por ser. acaso ia falar. Mas é que fala-se muito na Páscoa, mas há muita gente, eu inclusive até há uns tempos, que não percebe o que é que quer dizer. As palavras em si, não temos aqui passagem de Bíblia, e portanto, a partir de agora até ao fim do programa, se não surgir nada entretanto, o tópico é palavra nova. Porque vamos redescobrir. Ah, mas antes destas palavras novas, o Joaquim Pereira, já pela terceira vez hoje, vai falar dos figos. Ora, fale lá nos ouvidos. Era muito. Desculpe lá isto, É dos que figos. é da chuva, está a chuva a cântaros. Ora bem, nós sabemos que os nossos nomes pessoais derivam quase todos dos seus e estão quase sempre associados a plantas, a árvores, a isto ou àquilo. Pereira, por exemplo, Joaquim A Pereira. Pereira e tantos outros. Ora, eu descobri, ao fim de tantos anos, no ocaso da minha existência, é pá, isto Até se levantou para dizer isto. No acaso, isto está a subir. é o sol vai Isso subir e vai descer é chamado depois. um oxímoro. Ora, conclusão. Descobri, entre muitas outras que já sabia, mas, por exemplo, a árvore que dá figos é figueira. E onde há muitas figueiras é um figueirão. Agora, há dias, descobri, além de ser figueirão, também existe o Figueiredo. Ora, eu conheço tantos figueiredos e nunca pensei que estivesse ligado aos figos. Também significa, figueiredo também significa um plantio de figueiras. E tenho dito. Então, espera aí. A ver se eu percebi. Num lugar onde estão muitas vacas, também se pode chamar vaquedo. Não. Não. Isso tem outro nome que eu não digo ao microfone. O desafio para a próxima semana é descobrir a origem de Teixeira. Já que Pois estamos é, nos nomes de cada um de eu nós. Teixos. Mas sabes que são? Tenho que confirmar isso, que eu não confio na sua palavra. Ai Só não? na palavra. Ai não? Já sabes que nós outros só com o dicionário à frente? Exatamente. Onde é que está o dicionário que eu disse para trás? Está aqui no bolso. Tá. Okay. Na No cabeça, bolso, na não, na cabeça. cabeça. O que é que são teixos, já agora? Mas é uma. Tachos eu sei. É uma planta. Ah, não sabia. Vamos aqui O ao primeiro. faial, nos Açores. Porque havia lá muitas faias. O Yuri Medeiros é lá. O funchal. Porque se chama funchal. Porque havia lá muitos funchos. Uma árvore, fungos e tantas outras. Aqui é mais fungos. Fungar o nariz por é uma isso, por coisa isso, por isso é que há os carafunchosos. Pois. Que é como diz o coisa lá, o Esteves. O Estevão, como é que eles chamam? O Zé Esteves, não vá, Eu vamos lá, Esteves. cambada. Nós temos aqui várias palavras para analisar e já que estamos a falar da Páscoa, vamos ao significado e à origem, à etimologia da palavra Páscoa. Mas antes de eu dizer, vou perguntar ao Joaquim o que é que sabe disto. Eu, como Páscoa, entendo a entrada depois da ressurreição. Ressurreição. Vocês estão-me a atrapalhar, eu vou-me Claro, claro, embora. claro. Depois da ressurreição, a entrada dele em Jerusalém, com as palmas, por isso é que se usam as palmas e tal, por isso ali no caminho, para ele entrar em Jerusalém. Tem nada a ver. Então, depois da ressurreição, Jesus nunca mais apareceu, como é com palmas e não sei o quê. Bem, e Páscoa quer dizer passagem. Vem de um latim, pas. Ai, muitas vezes isto pode acontecer, que é um latim ser adaptado de uma palavra grega e uma palavra grega ser adaptada do hebraico. Ou então haver mesmo uma tradução. As três estiveram sempre interligadas. Neste caso, a Páscoa vem do latim pascha, do grego passixá e do hebraico pesach. E é neste pesach que nos vamos centrar, porque o pesach, lá está, pesagem, como muitas palavras ainda hoje em português, a origem é muito antiga, a passagem dos judeus para o Egito, a fuga, a saída dos judeus Isso é o do Egito, isto Êxodo. há muitos anos. Isso é o Êxodo. Essa foi a passagem. A Páscoa, pois. Isso é uma dúvida que ainda hoje tem, aliás, muita coisa que eu vou dizer é o que está escrito, não quer dizer que seja uma certeza absoluta, mas as pesquisas apontam para que a morte e a ressurreição de Jesus tenha sido na mesma data, sensivelmente na mesma data, desta fuga, desta saída, desta passagem. E era uma grande festa judaico-cristã, achar que depois foi adaptada à ressurreição, ser a festa também, vem do verbo pé passar, passar sobre. O verbo infinitivo é passar, passar sobre. Está entendido? Que já agora, deixa-me acrescentar, ainda é utilizado no romeno. Qual é? O Passar. passar? Passar é passar sobre. Como é que escreve? Sabes? Passa. Ah, no original era Passah. Eu Mas só tenho um H à frente. o Sim. É romeno outro latim. também é latim. Também foi buscar coisas ao latim. A maioria. Mas já agora sabem porque é que, só, sem querer desviar, só, mas só fazer um parênteses, sabem porque é que o romeno acho que é mesmo o idioma que mais palavras originais conserva do latim? É capaz, é Não é capaz. capaz, é mesmo. Mas eu explico o porquê. Isso tem uma lógica muito simples. Porque o latim, o romeno, foi relatinizado em 1860. Era um idioma que perdeu a sua influência latina, por influências dos húngaros, dos búlgaros, dos eslavos. E entretanto, quando se formou Roménia, o príncipe da Valáquia e da Moldávia, que eram as duas regiões que uniam esta, portanto, esta, este, que fizeram os dois deste país, ele decidiu relatinizar o romeno, ou seja, voltar um pouco atrás, e foi buscar a origem. Por isso é que nos outros idiomas. Enfim, há algumas palavras de origem, mas a maior parte já mudou. Mas este é um idioma relatinizado recente. E olha, foram os romanos que disseram para estar longe do microfone. Chega para a frente. Estás de veras distante. Não, também não é Não! preciso. Estás de veras distante do microfone. Nós estamos aqui a falar de coisas antigas, coisas que a história ensina, coisas que a cronologia ensina. O que é cronologia? Cronos tempo. É o Luz. estudo do tempo. Mas sabiam vocês? Se não sabiam, ficaram a saber. Mas vocês Mais têm que dizer. outra palavra, talvez do grego, Cronos Já é vou tempo. chegar lá. Vocês sabiam, se não sabiam, digam que sabiam, para ser Ah, eu não inteligente. Não, sabia. sabiam, Eu não sabiam sabia. que os gregos tinham duas palavras para definir o tempo. Sim. Qual era a outra? Não sei. Achei que não duas aprendi sem história. Então, vamos falar do Cronos, que era um deus grego. Vamos entrar aqui na mitologia, acho que não é a única vez que isso vai acontecer. O outro não era o Cornos, pois não? O deus Cronos, que era o tempo linear. Quantitativo, universal, portanto, a data, a ordem, a coisa, se quiserem, física, a ordem física das coisas, a ordem temporal, quando nós usamos tempo em relação às datas, em concreto. Certo? Certo. Agora vamos a outro deus grego chamado Kairos, com capa. Kairos e Cronos eram as duas palavras para definir o tempo. E esse Kairos, daí a Kairologia, é o tempo qualitativo e não o quantitativo, ou seja, o tempo intenso, o tempo realmente em que a vida faz sentido, em resumo, o que realmente se vive. não se tem em conta os minutos, as horas, os dias, mas aquilo que se vive, ou seja, a qualidade, se quiserem, num resumo, numa definição geral, Kairos quer dizer viver em pleno. E Kairos é também a palavra. Kairos era o deus do tempo oportuno, ou seja, aproveitar a oportunidade de viver mesmo intensamente. Viver. Kairos é também a palavra para falar do clima. Ou esse tempo, esse O Kairos tempo clima. também é utilizado numa segunda análise para falar sobre o clima. Já agora uma à parte. Na minha estupidez, que não trouxe dicionários, as quiromantes não leem. É quiromantes ou cairomantes? Cartomante. Não, cartomantes é com as cartas. Isso não sei dizer. Quiromante, talvez, penso eu, de que seja derivada desse quiros, ou kairos, ou traduzido para português, que desse quiros. Elas não leem as coisas pelo tempo, essa coisa. Penso eu, não percebo nada de quirurgia, mas a etimologia penso que Sim. seja por aí. Portanto, o Cronos e cronologia, números, quantidade, o Kairos, Deus Kairos, cronologia, é mais qualidade, intensidade, a vida com sentido. Agora faz sentido porque é que a capital do Egito é Cairo. Pois. No sentido, talvez, de dizer que aquela cidade era a cidade do tempo oportuno, ou seja, A cidade onde onde se todas as vive. coisas aconteciam. A cidade onde se Sim, vive. sim, sim. Muito bem. Portanto, no meio no final desta narrativa Pascal, há um Vamos fugir calvário. daqui a um bocado. Há um calvário. Isso. Há um calvário. O calvário foi traduzido do grego Golgota, do hebraico Gulgatan, que queria dizer, na altura, uma montanha, uma colina arredondada. Ora, ao longe, as pessoas quando olhavam para essa montanha, para esse Gulgatan, essa montanha ou essa colina arredondada, parecia um crânio calvo. Um crânio careca. Daí o calvário, que também é a origem do calvo, de calvície. Na altura queria dizer isso. Agora é mais associado a algum O fungo. martírio de Cristo. Não é só o Não, sabe o que é Cristo. isto? Estou a falar de Sim. coisas gerais. Que Mas não... precisamente no Monte Golgota. Gungatan. Sim, em Eu grego, falo Golgatan. em português. Está bem, está bem. Nós em Portugal falámos sobre o Golgota, que foi onde foi crucificado Não sei, Cristo. eu aqui não sou a centrar no Mas Cristo. É o significado, eu geral. conhecia essa palavra, mas desconhecia que Nessa origem. tinha essa origem. Uma coisa, o do calvície e do calvário foi adaptado para uma coisa não lisa, mas mais funda, uma pessoa a afundar-se. Não é careca, mas é vazia, se quiserem. O que é que se diz? Diz-se poucos dias antes, quando Jesus entrou em Jerusalém. Aleluia! Oh, vai. E Já era o falaram no awesome. Mr. Bean, não? Aleluia! Em português é Aleluia, A-L-E-L-U-I-A. Mas, na verdade, no original é Alelu, apóstrofe, Y-A. Aleluia! Ora, Alel é o verbo louvar. Alelu é louva. Ya é o diminutivo em hebraico de Yahvé, ou seja, Deus, Senhor. Louva Deus. É o significado de Aleluia. Yeah. Nós é que em português juntamos tudo, ficou uma palavra que muitas vezes hoje associamos a Aleluia, é finalmente. Ah, está a ver que não era tempo. Mas na verdade é louvar o Senhor que Já é. agora mais outra parte. E por acaso não costumo dizer aleluia, mas já fica a saber que é coisa que não devo dizer. Uma coisa que me lembrei, e estamos a falar de mitos, na Igreja Católica. Nós temos que Deus fez o homem e a mulher e pô-los no paraíso, mas proibiu-os de tocar lá numa certa árvore que ali estavam concentrados todos os males e Uma fruta. o mal e os humanos ficariam a saber essas coisas todas. Sabe que isso é uma metáfora, não sabe? Sabe que isso não foi assim. Os gregos também tinham a buceta de Pandora, que era precisamente uma arca onde os males estavam todos metidos. E, como não podia deixar de ser, erva foi a maçã. Eu não penso. Estamos a falar de coisas sérias, não é para rir. Eu vou-me já embora. Já é a terceira vez que digo isto e agora vou ver. E a Pandora, como mulher curiosa que era, abriu aquilo, abriu a arca e os males vieram todos cá para fora. É por isso que nós andamos aqui. Ainda hoje se diz, vem uma caixa de Pandora, vêm os males todos atrás. Foi a maçã de Adão, que nós é que temos a maçã de Adão aqui, no pescoço. Na garganta. Na garganta. E a Pandora arranjou-nos este estrangeirinho. Isto é o que dizem aqueles antiquários. Ora bom, outra palavra muito usada é o batismo. E sabe o que quer dizer? De onde é que vem o batizar? O batizar, do grego, o verbo em grego era batizem e o latim era batizare, quer dizer mergulho. O mergulho no qual os antigos enfiavam-se para morrer, mas para renascer quando viessem à superfície. Ou seja, era quase uma passagem. Olha, pode ser uma Páscoa. Era uma passagem de uma vida anterior e depois o batismo vem outra vida. Isto nos antigos, ainda muito antes. Olha, outra palavra que também foi tirada dos judeus, principalmente, os batistas. Há tantos, o Manelo, o Joaquim e o Batista. João Batista. João Batista, que foi batizado, foi mergulhado, foi imerso na água do Rio Jordão. Vem do verbo latim batizar, que no fundo quer dizer mergulho, mergulhar para morrer e renascer. Que depois ganhou um P. Não, já tiraram. Agora já tiraram outra vez. Não, mas o latim era batizar. Não, mas eu falo porque eu creio que é romeno, eu sei que é batizar também, mas eu creio que tem o P atrás. Pois ainda. Tem, o latim. Tem batizar. Eu estou e a dizer não só há meia dúzia de anos, com as nossas inovações. Os sábios resolveram tirar palavras que estavam a acentuar a vocal anterior. O verbo em grego é baptizem e em latim é baptizar. Agora não se diz batismo, agora é batismo. Batismo. Porque não tem lá o P para acentuar a vogal. Isso não é assim, mas essa é outra conversa. Ação. Essa conversa não ação é assim. Ação também já não é ação. Mas isso ação. Não é. Não o verbo é não. Ação. Não. O C não quer dizer que é um acento. Mas isso é outra acento. Coisa. Não é. Palavra, não. Se não, ensinaram mas, isso a primário, ensinaram-me. Mas o batismo vem de bater. Exato. Uma pessoa que bate muito faz batismo. Não é? Ora bom, daqui a uns tempos, e vou já dizer quanto, vamos ter o Pentecostes. Pentecostes. É outra celebração. 5. Não é bem 5, mas... Pentecostes, vem do grego, mais uma vez, Pentecoste, que quer dizer o 50º. Lá está 5. O Pente, lá está, ainda hoje se diz o Pentacampeão, que vai ser o Benfica. O Pentágono. Ninguém, ok. E o Pentecoste é o 50º. O que quer dizer que o tempo pascal, que se inicia neste domingo, 27 de março, prolonga-se até este ano, não sei dizer o dia, mas pronto, é o dia anterior ao Pentecostes, é o dia do Pentecostes, esse é o 50º dia. Assinalado. Ou seja, tem 49 dias. E porquê é que são 49 o tempo? Está assinalado nos ritos da Igreja. Está bem, mas eu não tenho aqui nenhum. E dizer-lhes agora que esse é o calendário pelo qual seguiam os ortodoxos. O tempo e os católicos também. O tempo pascal dura então 49 dias. São 7 semanas. São 7 de semanas e quantos dias? 7 dias. 7 vezes 7. O simbolismo, havia muito simbolismo nos tempos antigos, na Bíblia, é muito simbolismo. O 7 é um número, não é pleno, mas não é um número mágico, mas um número de vida, um número de plenitude. Daí o 7 vezes 7 é a duração do tempo pascal. Quantos dias? Já agora, Carlos, desculpa lá. Quantos dias tem a semana? 7. Era tudo na base de 7. Sim, não, mas eu não quis interromper já agora, mas só para dizer que. E há pouco, quando me referia aqui, que é este o calendário que os ortodoxos seguem, o que eu quero dizer é que a Páscoa, na Igreja cristã ortodoxa, não é celebrada amanhã, não é celebrada hoje. É celebrada só quando terminar estes 49 dias. Ou seja, daqui a duas semanas, só daqui a duas semanas é que se vai celebrar a Páscoa. Em países, por exemplo, como a Roménia ou como a Grécia. Isto está muitas. É conforme as conveniências. Sim, sim. Não, mas eu digo a Igreja Ortodoxa, não é conveniências de outras igrejas. É. A Igreja Ortodoxa vai por isso, ou seja, é algo que tem a ver com este Pentecostes que agora falamos. Ah, bem, vamos outra palavra. Crucial. Crucial é uma coisa Falta-me o importante, fulcral. sinónimo. Não quero sinónimo, todos sabemos. Sim, Mas de onde é que vem, como é que surge aqui o crucial no meio desta história da cruz? relacionada, Da cruz? da área vocabular da Será Páscoa? de cruz? Pronto. Crucial é do latim instantia crucis, que eram umas tabuletas que havia nas estradas para orientar as pessoas em formato de cruz. E chegava nos cruzamentos, as tabuletas, e a pessoa chegava àquele local e É o tinha de ponto tomar uma crucial. decisão. É o ponto Era uma crucial. decisão crucial para o caminho Ou dela. era para ali ou era para Hoje lá. fala-se muito na hora crucial, na hora de Jesus, neste período, e a crucial vem da cruz, ele que carregou a cruz, e o momento crucial foi, dizem, às 3 da tarde de sexta-feira. Não foi bem assim, mas pronto, para as pessoas foram. Instantia crucis, tabuletas em formato de cruz nas estradas, nos cruzamentos. Ainda hoje há muitas terras por aí fora que têm isso lá, Sim. nos Não sei se cruzamentos. há muitas, mas Os pronto. sinal. Em sinal de cruz, não sei. Mas pronto, é o que é. Olha, temos outra. As passagens de nível. Sim. A Páscoa é ressurreição. Jesus foi ressuscitado. Ora, o que é isto de ressuscitado? Vem do verbo ressurgere, ou seja, ressurgir. Há um surgir de novo. E há uma divina passagem dos poderes deste mundo. O que é que isto quer dizer? Que todos os poderes deste mundo não conseguem afetar a pessoa que nasce dali. Há uma vida plena. Claro que este é o significado, depois cada um até quiser. Outra história que temos muito. E reparem que quando Jesus sentava com os discípulos, ele, a quem chamavam mestre e rei, O alguns, Rabi. ele é que se ajoelhava para lavar os pés aos outros. E Foi sabem o que é? ontem, foi ontem. Sabem que significado é esse um lavar os pés? Tirar as impurezas. Não. Não sei. Lavar os pés, e ainda hoje fazem isso. Humilde-me, humilha. Não é bem isso também. Ainda hoje fazem isso em várias culturas. É um acolhimento que a pessoa dá ao próximo e é um convite a ficar em casa. Mal a pessoa entra, lava-se os pés de quem entra e com quem diz: Olha, agora que eu acabei de lavar os pés, vais embora? Não, fica aqui. Acabas de ter Esse uma limpeza. prolongamento é que eu não atingia. Acabas de ter uma limpeza pedonal e deixa eu dizer. Do não. E agora é que vais embora? Não. Portanto, o gesto de lavar os pés é um incentivo quase Há a pessoa entrar. convencer a pessoa, fica, mais do que entrar, de ficar lá, já depois de entrar, foi lavar os pés, é um acolhimento caseiro, um convite a ficar, estás em tua casa. A oblação A oblação é o é quê? uma oferta a Deus. Não é só a Deus? Eu estou a desviar do cristianismo, você está sempre a falar em Deus e É Jesus. onde estas palavras são mais. Mas não é É só. uma oferta. É uma oferta, É uma como estava a oferta. dizer, uma oferta divina, uma oferta a alguém superior. Vem do Antigamente. latim oblatio, que é ob mais latus. Ob é para, latus é o participio passado de oferecer. Daí, oblação, oblatus, oferta. Ia dizer alguma coisa? Não. Por falar óbvio, quando uma pessoa dá uma pequena esmola, dá um óbolo. Óbolo era uma das moedas mais pequenas na antiga Grécia. Por isso é que o óbolo é uma esmola miserável. Baixinha. Óbolo, que imaginou que se escreva OBLO. Não, óbolo. Ah, com acento no Não, primeiro. não tem acento. Tem óbolo. Tem Óbolo, três quer dizer, Os. tem Então, três. costuma-se não ter acento, é óbolo. Óbolo. Óbolo. Óbolo. Se for É para ser. acentuada na esdrúxula. É o que Ah, foi então que eu tem disse, acento. tem acento. Tem acento na primeira. Ai, No primeiro eu O. não vi a cadeira. É para que porque se fosse OVULO era outra coisa. Ah, pois. Este período, que para nós está a terminar, para nós, no momento da gravação, termina neste sábado, entre quinta e sábado é chamado o Advento. Advento. Estamos no Natal, Joaquim Pereira. O Advento é Natal. Ai, ai. Tríduo Pascal. Claro que aqui é fácil ver que são os 3 dias, desde Quinta-feira Santa, foi o dia da Ah, última ceia, quinta. até sábado. Quinta, sexta, sábado, 3 dias. E sabiam que até 1955, desde 1955, isso foi bem definido pela Igreja Católica. Mas até 1955, havia celebrações de 12 horas ou mais nesse período. Temos também a ultrapassagem. Passar para além de... exceder um limite. Exatamente. Passar além de... eu quando te vou ultrapassar na estrada, estou-te a passar além de ti. É um exceder um limite e muitas vezes exceder um limite a velocidade. Olha... E neste caso, neste contexto, temos uma ultrapassagem pela direita. Não pela esquerda, como costumamos ver na estrada, porque lá está, sentou-se à direita do pai. A história que... olha, isso quem foi... sabe as adorações sabe. É uma isso... ultrapassagem pela direita. Isso é para os ingleses, que eles conduzem pela exato, esquerda. Exato. Não é só os ingleses, que ontem à noite à beira da minha casa vi um espanhol a subir a Calçada das Freiras, como você conhece, virou à direita e continuou pela faixa esquerda ali abaixo. Se tivesse alguém pela curva, pum, batíamos ali um incidentezinho. Mas os portugueses é que não sabem conduzir. Estamos a acabar e chegamos ao sábado. Sabate. Sabate, o hebraico sabate, que quer dizer... descanso. Dia de repouso. Pois, é isso. E ele, sabe onde é que eu fui buscar o descanso? Não, também é sabático. Pois. Claro, sabático é de repouso, pois, descanso. Bem do... foi, e quem é que criou essa palavra? Quem foi? Moisés. Já bem muito antigo, sábado. Foi o Moisés que... e no Gênesis já se falava... ao sábado era para descansar. É o dia de repouso, dia de descanso. E no Gênesis, ou seja, o primeiro livro dos 70 e tal da Bíblia, já se falavam lá no sétimo dia que Deus... também não foi assim, mas Deus criou o mundo no primeiro dia as pessoas, depois os animais, depois os reis, os mestres, as aves. Chegou ao sétimo dia... e descansou. Até que, nesta altura da Páscoa, o sétimo dia, o sábado, foi o dia em que Jesus passou no sepulcro do descanso. Está tudo associado. Vem do latim, já agora, sepulcro, já que falei em sepulcro. Vem do latim sepelire, que quer dizer fazer desaparecer ou enterrar. Ou ir no mar. Por fim, já passamos a meia hora. Chega o oitavo dia, que é o domingo, dia de Páscoa. Que no fundo quer dizer o primeiro dia, não da semana seguinte, mas de um novo tempo. Um tempo cheio, um homem novo. Daí o de hoje a 8 dias. Exatamente. Toma! Pois. É com isto que acabamos. Então, muito boa tarde. Até. Até ao fim do mundo. Até ao fim do mundo. É, até ao fim do mundo. Já agora. Ah, ainda estamos lá, não estamos? Estamos lá. Estamos. Já agora, só disser aqui uma curiosidade também, com respeito a estas. Porque eu tenho. Eu sou uma pessoa que presta muita atenção a estas questões das etimologias, etc. Em romeno não se diz, não existe o verbo ressuscitar. Existe o verbo enviar. E o que é que quer dizer enviar? Voltar à vida. Que é um conceito um bocadinho diferente de ressuscitar. E se calhar até é um conceito mais condizente com o propósito da ressurreição. Porque a ressurreição entende-se como voltar à vida no formato que nós a conhecemos. Não é? Algo ressuscitou, algo que nasceu, algo... enfim, são conceitos diferentes, mas misturam-se muito. O enviar, o voltar à vida, é um conceito mais... que eu creio mesmo que terá surgido, porque não se diz que ninguém ressuscitou. Esse é um verbo quase sagrado, que só se utiliza nesta altura de Páscoa e na altura de... aliás, é que nem no Natal se utiliza. Utiliza-se mesmo na Páscoa e eu creio que é mais no sentido de voltar à vida, ainda que de uma outra maneira, mas voltar a uma nova vida. Daí o enviar... pronto, é aliás, em romeno, vida é viața, ou seja... está tudo... diz. Não. Ah, está tudo conjugado nesse... são do mesmo campo lexical, é isso que eu ia dizer. Pronto, é uma curiosidade. Hoje ficamos mais contos. E para a semana voltaremos para a emissão 147. Ah...